Último domingo do mês. Programa sortido. Presença recorrente no Ilustres Desconhecidos, a ex-vocalista dos Helium, Mary Timoney, hoje visita o nosso programa com a faixa de abertura do seu último álbum a solo, The Shapes We Make, de 2007, editado antes dela embarcar na aventura das Wild Flag. Vamos ouvir então Sharpshooter. Entalados entre a shoegaze dos Jesus and Mary Chain e a Britpop que despontaria na década de 90, os Primitives mostravam no final dos anos 80 o seu indie pop despreocupado e saltitão. Apesar de serem conhecidos apenas pelo êxito Crash, o álbum de estreia homónimo está recheado de pérolas, como esta Spacehead. Looks at the sky. Os também britânicos Appliance, que já marcaram presença no Ilustres Desconhecidos, dão um salto ao sortido de abril com uma faixa do seu primeiro álbum, Manual. Ficamos então com o instrumental Throwing a Curveball. Diretamente de San Diego, Califórnia, chegam os Sleeping People. Praticantes de um math rock complexo e poderoso, estão à altura de expoentes do género, como os Don Caballero. Do seu segundo e até agora último álbum, Growing, de 2007, vamos ouvir James Spader. We'll be right back. mais uns repetentes do ilustre desconhecidos. Os finlandeses Kaksikitkax Pistepirko regressam ao programa com o tema que abre o álbum de 2008, Well You Know, Stuff Is Like We Yeah, Suburban Ladyland. Estrelas do último programa, o Scum e o seu indie blues rock estão de volta com uma faixa do seu álbum de transição após a saída de dois elementos fundadores. De Near Life Experience, ficamos com Bitten. Put your head to the ground. A fechar o sortido de hoje, uma banda australiana. Ativos principalmente durante os anos 90, os Cruel Sea miscigenaram elementos do rock and roll clássico com um sem número de influências, criando um som único. Começando como uma banda de instrumentais, a entrada do vocalista Tex Perkins não impediu que os álbuns tivessem sempre alguns temas sem letra, e é um desses temas que encerra o programa de hoje. Do seu álbum mais popular, The Honeymoon Is Over, 1993, aqui fica The Right Time. Este foi o Ilustres Desconhecidos, versão sortido de abril. Até à próxima. Ilustres.